Ju, curtindo paizinho aqui, Imperatriz do Maranhão. Alô, Zebra Dengues, Ultimacas. Chama pra beber, meu filho. Cibele Loirão. Eu tenho medo de você botar, virar outra pessoa e querer me deixar. Isso eu não aguento, é muito sofrimento. Eu tenho medo de você mudar, e por essa pessoa eu não me apaixonar. Isso é um perigo, é meu maior castigo. No dia que eu te conheci, mudei de opinião. Você chegou entrando no meu coração, me fez te amar de um jeito que eu não queria. Agora que eu te conheci, não quero mais ninguém. O seu amor me importa e isso me faz bem. Você é o farol que ilumina meu dia. Você é a luz que ilumina meu caminho. Eu não sei andar sozinho. Sem você não sei viver. Amo você. Você é a luz que ilumina minha vida. É meu ponto de partida. Eu nasci pra amar você. Meu parceiro Xincha da Cebola, alô Ney Moraes, Wave Music, Welber Moraes, Comercial Oliveira, Moita Bonin. No dia que eu te conheci, mudei de opinião. Você chegou entrando no meu coração, me fez te amar de um jeito que eu não queria. Agora que eu te conheci, não quero mais ninguém. O seu amor me importa, isso me faz bem. Você é o farol que ilumina meu dia. Você é a luz que